O rei das serpentes um dia resolveu envenenar o rio Yamuna, matando toda a vida nas águas e florestas em sua volta. Um jovem que ali vivia se lançou no rio para matar a temerosa serpente. Logo, a serpente o envolveu, arrastando-o para o fundo do rio. Entretanto, o rapaz conseguiu se libertar da besta e a capturou. Quando estava prestes a matá-la, a esposa do rei serpente implorou por sua vida. O jovem atendeu ao seu pedido e deixou que o rei serpente partisse, na condição de que abandonassem as margens do rio, para que nunca mais voltasse. Esse jovem era a suprema personalidade de Deus, Krishna. A cidade de Vrindavana é inspiração para o misticismo, em razão do Lord Krishna ter passado sua juventude por lá. Há 5.000 anos, essa cidade é marco de peregrinação, antes de toda a Índia e atualmente de pessoas do mundo inteiro que buscam a iluminação espiritual. O movimento Hare Krishna ficou popularmente conhecido após a sua influência na música dos Beatles. Aqui no Brasil, o músico Raul Seixas gravou a música Gita, reproduzindo vários versos do livro Bhagavad Gita, que é o livro mais importante entre todos os Vedas. O deus Krishna foi morto simbolicamente por um caçador. Após sua morte, iniciou-se a Era de Kali Yuga, ou a Era das Desavenças, período de crescente degradação humana, cultural, social, ambiental e espiritual. Podemos seguir doutrinas diferentes, mas de fato estamos passando exatamente esta fase descrita nos textos védicos. Se estamos predestinados a viver nessa época, cabe-nos preservar a humanidade que nos resta. A Índia realmente tem uma mitologia impressionante. Mas até onde essas histórias deixam de ser fantasia e se tornam fatos?